assim que eu quero ver. Vai, bate o bumbum, bate o bumbum. Eu fico louco com é na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum. É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum. É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum. A tchutchuca tá dançando e enlouquece, enlouquece. É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum. A tchutchuca tá dançando e enlouquece, qualquer. É na cabeça, no joelho, na cintura e no bumbum. A tchutchuca tá dançando e enlouquece, qualquer. Balança a roseira, não deixa a rosa cair. Todo mundo tá ligado no que você vai pedir. Balança a roseira, não deixa a rosa cair. Todo mundo tá ligado no que você vai pedir.